será no 0 Salvador, senhor? 5344, complete a aproximação, torre 1186. 186, até mais tarde, senhor. É. 11, puxa, vai questionamento. 714, decolador 30, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, gol 1714, bom dia, obrigado. Oceaner 6201, no 11, autorizado, reporta ataque. Reporta ataque 6201. Torre Salvador, muito boa noite, trip 5344, alguma vida azul, marcador externo. Trip 5344, boa noite, confirmando já baixado travado. Ainda é negativo, senhorita. Cliente, reporta quando baixado travado, ajuste no 0 no 2 agora. Ok, 1002. Diego 1714, vol 230, saída da PUCA, vigilância. 230 na PUCA, 714. Salvador, o gol 1805, está pronto para o táxi. 122, Maceió, 2h40. Gol 1805, táxi via Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre, corrigindo o ponto de espera, reporta pronto. Via Indy Alpha, até o ponto de espera torre, gol 1805. O trip 5344 já baixado travado? Afirmativo, senhorita, baixado travado. Autorizado, pistão no zero, vento 050 graus, meia dúzia nós. Ativo, centro. Canto 3226 no 07, só um instantinho para iniciar o pushback acionamento. Temos um Airbus da Oceané no 11, presta iniciar o táxi, ok? Não me escuta aguardando. Sem problema, 3226. Fala que tá com um problema aqui no finger, a gente chama novamente quando pronto. Ciente. Para o táxi do Chané 6201, nós somos 57340 com finge. O Chané 6201, táxi via Pátio Índia e Alfa até o ponto de espera da 10 e no ponto de espera torre. Corrigindo, no ponto de espera reporta pronto para decolagem, ajuste no 0 no 2. Bate de alfa, vou dar no ponto de espera com decolagem, o Chané 601. Ono 714, autorizado Aracaju. Aracaju, 714. Gol no 805, a linha mantém pistão no 0. A linha ará e manterá no 0, gol no 805. Trip 5344, solo aos 33, liberando via Eco, táxi via Alfa e reportante ao táxi Juliette para ingresso na minha escuta. Gente, via Alfa, da Juliette, reporta Trip 5344 na sua escuta. 3226 no 07, autorizado, reporta táxi. Não, Alfa táxi, 3226. 805, vento 040 graus, 04 nós, livre decolagem, pistão no 0. Livre decolagem da 10, voo 805. 714, chame o centro Recife, 12545, alterna, 12685. 2545-2685, 714, boa. Boa. Pronto, Janer 6201. Puxaner 6201, ali mantém pistola 0 após a rolagem do bug da Gol. Ali mantém após o Gol 6201. Trip 5344, Juliette, posição 01, faixa principal. Juliette, posição 01, faixa principal, trip 5344. Dois Salvador, Gol 1994, para buscar estacionamento no 03. Gol 1994, só um instantinho para iniciar no 03, na minha escuta aguardando. Ok, vou aguardar. 994. Gol 1805, decolar 236, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, chegou 896, cliente da Charlie, não pessoa. Gol 1896, só um instantinho, cópia João Pessoa 370, prepare a PUCA, transição Aracaju, aguardando. Aguardando. Autorizada ascensão 370, confirmando direto esquerda PUCA. Afirmativo. Ok, curvando a esquerda da presente na proa de PUCA, 1805. Oceaner 6201, vento 050 graus, 07 nós, livre decolagem, pistão no zero. Iniciando o Oceaner 6201, né? Gol no 994, na escuta? Escuta, 994. Só um instantinho para iniciar o pushback, acionamento 03. Temos um Airbus datando 07, finalizando o push, vai taxiar retaguarda, ok? Só um instantinho na minha escuta. E vai aguardar. Gol 1994. Oi, Salvador, boa noite. Gol 1606. Paciente da informação Charlie. Gol 1606, informação Charlie, confere. Só um instantinho, cópia Campina Grande 390. Prepare a PUCA, transição Zipara, aguardando. Oceaner 6201, decolar 238, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, boa noite. 170, bom dia, desce para 2010 na proa de táxi, chegar a Mare, 1012 o ajute, no 012. 2010 na proa de táxi, 1012, o CAN 31970. Doutor Salvador, muito boa noite, Oceaner 6201, decolar de escuta. Boa noite, Oceaner 6201, no contato com a Flávia, Sol 360, saída da EL. 360 da EL, pode voar de direto Líder, senhor, por gentileza? Autorizado. Direto Líder, Oceaner 6201, né? No 896, pronto, cópia. 896. Autorizado João Pessoa, nível 370, decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída PUCA, transição Aracaju, onde intercepta upper whisky 58 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5577 no transponder. Sim, está autorizado 370. Nossa aerosia vai ser upper whisky 58 até Recife. Decola da 1-0 com a primeira curva esquerda. A saída é PUCA, Aracaju é a transição. 208, vai chamar o controle. 5577 no transponder. É o gol 896 no 4. Correto, chama pronto, pushback, acionamento 04, o gol no 896. Chamará. 3226 para o táxi com 88 a bordo, 2h45, altera Fortaleza. Stan 3226, táxi via Pátio, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, e no ponto de espera, reporta pronto o ajuste no 012. Pátio, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera, te reporta pronto, 3226. Volo 994 na escuta. Siga 994. Coordene com a equipe de solo após a passagem do Airbus da TAM, autorizado para o inspecionamento, reporta táxi. E após a passagem do Airbus, está autorizado, vai reportar táxi. Gol 994. Gol no 606, pronto cópia. Pronto cópia, prossiga. Autorizado Campina Grande, nível 390, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca. Transição Zipar, onde intercepta o pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5001 no transponder. Autorizado nível 390 para Campina Grande, via pêndulo 10 conforme saída Puca Zipar, agora pêndulo 10 curva esquerda. O controle 120 decimal 8 e o transponder 5001. Correto, portão 5, chama pronto para o flexionamento, gol no 606. Ok, chamará o 606. Recife 2545, 2685, 9805, obrigado, boa noite. Boa. Salvador, 6201, na Xané? 6201, no controle, prossiga. Por gentileza, senhor, havia a possibilidade de coordenar com a Recife, a Pro de Bridge, o 6201? Aguarde. Muito obrigado. Noite, azul 4178, ciente da informação. Charles, descendo até 150. Boa noite, 4178, desça para 2 europeus, chegada Mari, Purge e TAP. 10, 12, ajuste. 10, 12, Mari, chegada, proa direta agora de. O 6201, solicite ao centro em 1251, alternando 13325, approach bridge, bom voo. O Oceanair 6201 vai solicitar approach bridge centro 251, 3325, boa noite. Boa. Manda ajuste para o 4178, 10012. 1012, 10012. Gente, obrigado. 3226, decolado aos 44, controle em 120 decimal 8, bom voo. 1208, 3226, bom trabalho. contato para o táxi com uma 142 a bordo, 2:10, retornamos Salvador. Luna 994, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera reporta pronto, ajuste no 012. Ok, Índia Alfa no ponto de espera da 10 vai reportar pronto, no 1994. 370, na Pulga 3220. Gol 1-6-0-6, posição para pushback. 05 autorizado, reporta táxi, gol 1-6-0-6. Autorizado, meia para pushback acionamento na posição número 4. 896, só um instantinho para iniciar no 04, já temos um Boeing da companhia iniciando no 05, ok? Autoriza acionamento da posição na lenta? Afirmativo, aguardando apenas o táxi do mês para iniciar o push, ok? Ciente. Ponte espera pronto, gol 1994. Voo 994, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, o vento 060 graus, 05 nós. Teve decolagem, voo 994. Salvador, boa noite, 520, despachate, cruza 190170. Boa noite, 3520, desce para 2000 pés, na proa de TAP, ajuste no 012. Direto de TAP 2000, 1-0-1-2. Iniciando 994. Sim. Voo 994, decolar 249, controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Bom dia. Controle, bom dia, voo 1994. Bom dia, gol 1994, contato na decolagem, suba e mantenha o 350, se der Cuca. Cuca 350, 94. Na 3226, chame o centro Recife, 12545, alternando 12685. 12545, 2685, 22000. 170, complete a aproximação, torre 186. 183170. 606, táxi via pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 10. No ponto de espera, reporta pronto, ajuste no 0 no 2. Táxi via pátio Índia Alfa. Estou em Salvador, Guardião, tá? 3170. Bom dia, confirmando já baixar o trabalho. Primativo, visual. Sim, pouso autorizado, pistão no zero, vento zero, 50 graus, meia dúzia nós. 3170. 1896 na escuta. 1896 na escuta. Coordene com a equipe de solo após a passagem do bug da companhia retaguarda, autorizado pushback, reporta táxi. Em coordenação, vai reportar para o táxi. E Salvador, boa noite, 3517, informação de Charlie agora, com autorização Belém, nível de voo 380. 3517, só um instantinho, cópia, prepare a Momo, transição Trova, aguardando. Gente, o Momo Trova agora, 3517. Nativo, siga o que deve. 2000, Zero no 606, ele mantém pistão no zero. Um 3170, solo 53, libere próxima direita via Fox, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador, na minha escuta até o corte. Alfa, Kilo, pátio 3, na minha escuta até o corte. O posição 9, o 3170, pátio 3. Pátio 3, tá bom então, obrigado. No 606, o vento 050 graus, meia dúzia nós, livre decolagem, pistão no zero. mais. Interceptar o curso azul 4178. 4178, complete a aproximação, torre 186. 186, boa noite, obrigado. Boa. Boa. Salvador, muito boa noite, azul 4178. Está 3,5 do externo, portada baixada travada. Afirmativo, ajuste no 0 no 2, azul 4178. Torre 1896 para o táxi, está com 127 a bordo, 2 horas e 40, alterna Fortaleza. 1896, táxi via Pátio, curtindo Indy Alpha até o ponto de espera, dá 1-0 no ponto de espera, reporta pronto, ajuste no 0 no 2. 22, Indy Alpha, vou reportar com 1896. No 606, decolado em 56, controle 120, decimal 8, bom voo. Travado, azul 4178, alta marca. Sente azul 4178, pouso autorizado, pistão no zero, vento zero, 50 graus, 5 nós. Sente, livre pouso, azul 4178. Plano 606, decolou. Decolado 56, controle transfere 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, obrigado. Bom dia, Gol 1606. Bom dia, Gol 1606. Me mantenha 390 na saída Puca. 390, saída Puca, Gol Solo, poderia confirmar a posição aí pro TA 3170? Só um instantinho, vou confirmar com o Inferno. Posição 08, TA 3170. Agora a gente já tá aqui na 09. Pediu pra seguir o balizador, não tinha ninguém aqui. Gente, só um instantinho, vou contactar novamente. Tá chamando na 9 aqui.